lágrimas nos olhos para chorar. Queres me desabafar? Como fazer? Se a amargura é constante em teu ser. Das rosas que tu sonhavas são os espinhos. Foram constante durante o tempo da ilusão. Mas agora eu quero te dizer: ainda existe uma esperança pra você. Dá-me tua mão, vamos comigo a caminhar. Conte-me tudo, te entenderei e ainda irei te consolar. Ele é o autor da salvação e a vitória irá te dar. Abra agora brilhar, e a tua vida bem depressa mudará. Se ouvires a voz suave de Jesus, com justiça a tua causa julgará. Erga agora os teus olhos para o céu. É de lá que vem a tua redenção. Eis de Jesus a bendita. Conte-me tudo, te entenderei.